despejamento correto, chame a torre. E POB já tem? Quantas pessoas? Um ou dois? 02, ciente, transferência. 1600 na VDL. Azul 9133, livre táxi, ponto de espera 10. Autorizado, táxi, então, ponto de espera da 10, azul 9133. 600 tá na Juliette. Gente, mantenha. Mantendo. Turn. After clear to line up and wait, runway 10. Response 2012. Mike Papa Lima, atente feira do Airbus da Santa, livre a decolagem da 17, ventana 30 graus aí com nós. De uma centena, 35240, pode prosseguir, já? 40 para 2000 pés com 1002. Para 2000 com 1002, 35240. Controle está mandando o gol no 697, estabilizou o final, X-ray 10. O TAN 3144 no solo, 14, bem à direita, 219 solo. Aguarde pista livre, gol no 697. Aguardando pista livre, gol no 697. Mike Papa Lima, decolado ao 15, mantenha 1000 pés restrito, corredor axé, 1935, controle. Mike Papa Lima, obrigado, 1935. Airfoss 2012, clear to take off, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Posta no farol da barra, Mike Papa Lima. Boa tarde. Boa tarde, farol da barra. Atenta, Juliette, vocês vão passar. O gol no 328, após o Embraer 195 da Azul passar sua frente, livre ingresso para o portão 03. Após o Azul, segue para o 3, 1328. Polo, Salvador, essa carga 84433, no parte de número 3, pushback e acionamento. Autorizado, chame pronto pro táxi. Abre seu carro 8443. Se tiver questionamento, abre seu carro 8443. Negativo, bridge, mantenha saído. Tá João com o campo, Vitor 22 Juliette. Chama a torre agora 118.95. 8.95, grato, uma boa tarde. Post 2012, airborne at 16, call departure on 119 decimal 35. 119.35. Post 2012, have a nice day. Boa noite. Oi, Salvador, boa tarde, papatango Vitor Indigilete. Vitor Indigilete, agilize, a final da 17 e aguarde liberação para o voo. O ajuste 10 no 2. 10 no 2, agilizando, viu? Aviano 33, alinha aí, mantém 10. Alinha 93. Salvador, Depetro, direto no 2, alinha Fox 2012, Dael Depetro. 180, Dael Depetro. 180, 2, alinha Fox 2012. Controle Salvador, da 942 Animal Whiskey, passou agora em posição exata para a zona. Zero graus, 99. Vou pousar uma peça, viu? IMS, V12, poderá ser habilitado, 942 Animal Whiskey. Ingresso. 697, solou a 17, solo em 219. Solo 219, vou no 697. Barra, solicita pro equivalente com mais papalhinho. Mil pés, Flor de Valença autorizado. Valença, graças. 97 livrando a coisa. Boa tarde, autorizado táxi até antes da Táxi Juliette. Aguarde novas instruções para ingresso. Até antes da Juliette, vai aguardar para instruções, voo número 97. Observe o Boeing da Webjet à sua frente e com cautela livre ingresso para o portão 10. Portão 7-44 da Gol, autorizado Campina Grande, nível 390, via Pesulu 10, Neuma, após direto. Decola da 10, curva esquerda, saída pública, transição Zipar. Controle 199.35, torre 198.95. Transponda 5414. Decimal 35. O transponder 5414. 5414, transponder. Correto, chame pronto para acionamento. Solo Jet 6723, POB 177, 4 horas, Recife para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera 10, web 6723, transferência. Autorizado 7726, transmissão. O 6723, até desculpas aí pelo transtorno, aí foi um atendimento nosso, desculpa, colega. Ciente, tudo bem. Eu também talvez não tenha me fazido entender direito, poderia ter falado de outra maneira. Sem problema, importante que deu tudo certo. Obrigado, uma boa noite. Até logo. Solo, gol 1806, no 7, pronto para posto e acionamento. Gol 1806, aguarde autorização. Após a passagem do Airbus 320 da TAM, a sua cauda, ele está mantendo a taxiway. Confirmando, após a passagem do Boeing 737 da... Não desconsidere, aguarde. Guarda, não está bem. Passa na carga de 443 para o táxi, com 5 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia alternativa Galeão. Aça 8443, alternativa Galeão, POB autonomia. 5 a bordo, 4 vagas de 5 de autonomia. Ciente. Aguarde pro táxi. Aguardo. Gol no 697, livre ingresso, portão 05. Ciente, livre ingresso, portão 05, no 697. Absa 8443, após o Boeing da Gol à sua frente, livre táxi, ponto de espera 10, transferência. Destaque ao ponto de pega da pista 10 após o golpe. Da carga 8 para o esquerdo. Obrigado, uma boa parte. Gol no 806, portão 07. Autorizado acionamento pushback, chamo pronto para o táxi. Foi o senhor que tinha me chamado agora há pouco, não foi? Afirmo. Então, autorizado. Chamada para o táxi, para o esquerdo. O Rio inicialmente pode chamar Salvador também. 360 nível final. Tem um ativo pronto para pegar horário? É 320 para 2000, autorizado LS 1012, repasse estabilizado. 2000 autorizado LS, obrigado. O ajuste no 012. Guardando a pista ali, 5240. Vi confirmando para o solo, confirme. Usando o eixo down no 7. Gente, o quilo se alinha só um instante para decolagem, ok? Trip 5240, qual a distância da cabeceira 10? 6 milhas e meia agora. Decolagem da 17, vento 140 graus, 612 nós. Que se pulou aos 23, libere a direita e chama o solo 219. Pouso, 0 vento 130 graus, 10 nós. Na informação, temos um tráfego que já decolou da 17, não interfere no seu pouso. Paciente do tráfego, livre pouso, tipo 5240. Pelo Serra Lima, decolado aos 24 e chame o controle, 1935, bom voo. Obrigado, 1935. Olha só, motor Papa Romeu, pelo Serra Lima, transfere. Prossiga. Possível, mantenha para o Iparipe após rotatória, mantendo no 1500 pés, com as planos visuais, 2 quilos louco. O Força Aérea 2012 dá presente direto por alto. 4 a bordo, 2 horas de autonomia alterna, repetir. Taxia via pátio, Índia e Alfa, ponto espera chamador, reno no 895, o ajuste 1012, bom voo. 1012, pátio, Índia e Alfa, no ponto espera, 189, o boa noite, tá? Feliz passo. Controle. Assusto, escutando. Vento radar para separação de tráfego, curva esquerda, proa 160, proa 160, seu limite será 3 minutos nessa proa. Após, reassume direto, Leda. A possibilidade de cruzar pela direita. O 9133, temos um tráfego por de 12 horas, curvando já à direita, cruzando nível de voo no 50, tipo André 120. Gente, curva à esquerda, 160, limite 3 minutos, após voa, Leda. Retaremos coordenação após o cruzamento com tráfego, 9133, a proa de bridge, inicialmente esquerda. Gente, curva na esquerda, 160. Controle, quilo Serra Lima. O quilo Serra Lima sobe o nível de voo 080, voando da El. Positivo, 080 da El. Quando possível, senhor, pro direto de China 252. Sente, 252, aguarde. Pois, Dolce, né? Após, está autorizado a alinhar e manter, a 1-0. Após o pouso da curta final do Cabo de Janeiro, de manter, a 1-0. Alfa, tá com aquilo, bate a 3-0. Transmitindo na frequência do controle. O Max Serra Golf no 1500 pés na Flor de Paripe após rotatória. Luiz Quilos Lula presente pro da rotatória. Gente, o Chané 6315, chegada a manda, esse é o nível 050. 050, 50, pro Edileda e chama o centro 1251 no secundário 3325. Reassume navegação pro Edileda, chama centro 1251, alternativa no 3325, bom dia, bom trabalho. Zero no solo 28, ao livrar à direita, chame o solo 121, decimal 9, tenha uma boa tarde. Direita 129, obrigado, boa Páscoa. Alpha. Copiado 6320, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. O vento 130 graus, 9 graus. Autorizada a decolagem, Juliette 6723. Oi, Salvador, boa tarde, essa cara 8443, APSA 8443, após o Web, ali mantenha 1-0. E Serra Lima está estimando pouso, controle 1-6-4-2 Zulu. E mudança de regras em mais 5 minutos, 18 milhas. Ok, o Serra Lima, copiei 1-6-4-3 do pouso e a modificação? Em mais 5 minutos. Positivo. Aos 3-4, 1-6-3-4. Certo, copiado. Que chame para o ingresso na 1735, o November 426 Lima Whisky. Boa tarde. 600 Natal 370 aguarde cópia, prepare a saída Fuca transição Zipar. Fuca Zipar na pista. Oceaner 6320, vai prosseguir via Juliette até a posição 13 na área remota do pátio 1. Juliette 13, uma boa tarde. Boa tarde. 600, está autorizado Natal, nível 370 via Upper Zulu 10. Decola 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5443, coteje. Pegada Natal 370, Upper Zulu 10, Fuca Zipar 10, curva esquerda, 19-35-443, transponda no 600. 600, cotejamento correto, quando pronto, som e pushback acionamento no 02. Aí, boa tarde. Controle Whisky Zulu, Charlotte, da Rota Tata. 7 Whisky Kilo Zulu, chama a torre CT1895. 1895. Whisky Zulu, livre final do 7, encurtando, reporte curta final para o posto. Cortando, é para a curta. É um Papalpa 3-4. Ah, visual com medo, com mais, é a Golfa. Valeu, mano. Chicago 8443, decolou aos 32, chame o controle 1935, bom voo, boa tarde. 1935, Cabo Chicago 8443, obrigado, uma boa tarde. Confirme o 754 aí. Ok, no 754, mantenha o ponto de espera. Após a rolagem da companhia ali, mantenha o 0. Contato radar, sobe ao 430. Saída é a da El. 430 na saída da El. Poderia voar Leda ou APCK 8443? Quadrando boa, contato radar desce ao nível de voo 050, chegada é a Monf, está autorizado pelo. Monf, 8443, está autorizado Leda. Certo Leda, 8443. Quilo Serra Lima, descida está autorizada até 3000, ajuste no 092, reporta condições visuais para modificação. Passou na rotatória, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, Torre 11895. 295, grato. Ok, sim, será autorizado agilizando o backtrack. Correu, Mike Serra Golf, passou a rotatória. Mike Serra Golf, ingresso final do 7, aguarde pista livre para o pouso. Ingresso na final do 7, Mike Serra Golf. Rodrigo 5626, contato, radar mantém nível de voo no 40, chegada prevista é a Bonf, da presente está autorizado a PRO de Bonf. 5626, quando no ideal, reporta para nós. Correto, quando transforma em posicionamento, confirma o gate. Não copiei, não copiei. Copiado. Escuta na boca. Positivo 1806, contato radar, sobe o 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, 1806. O Xané 6141, level 7, está aqui atrás do comandante, primeiro para a aproximação. O M723 poderia confirmar para o ideal para Buco? Já lhe falo, um minuto. Decolagem, chame agora a torre 11895, Vitor Índia Juliette. Agilizar o táxi sobre a pista. O gol no 754, livre decolagem da 10, vento é 140 graus, uma dezena de nós, o altímetro 1012. Juliette, livre acionamento, chame táxi. Gente, bom dia. Positivo, 6315, torre agora 11895, bom pouso. Avisar 8443, centro Recife, 13325, secundário 251. Autorização, Congonha. 1333, autorizado, São Paulo, nível 360, via Pesulo 10. Após, segue a rota do plano, decolada 10, a curva é à direita, saída da Euleda Bridge. O controle em Salvador, para em 119, decimal 35, acena 5467, Coteja. Autorizado 360, decolada 10, com curva à direita, na da Euleda Bridge. Upper Zulu no zero, posso tocar meu plano de voo. 10935 controle, 5467 no transponder, o voo 1333. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 03. Chamará. Salvador, boa tarde, voo 1924, gente, na informação Lima. Quatro Maceió está autorizado nível 350, copia? Copia, professora. 350 para Maceió, aprovado via para o ISC 58, decolar 10, curva esquerda, Puca, Aru, é a saída. O controle opera em 199, decimal 35, aciona 5442, Cotês. Autorizado Maceió, no 350, piloto ISC 58, decolada 10 com curva esquerda, saída Puca, Aru, 119, no controle, 5442, impressão de gol no 934. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 01. Chamará o 934. Charlie Alfa Tango, siga. Kikilo Zulu, uma boa tarde, confirmando passo 5. Passo 4, copiado. Cairo está autorizado. 1.000 pés, decola da 1.7 com curva direita, corredor a Sé. O controle de Salvador opera em 1.9, decimal 35. Aciona 0.162, Cotese. Tente 1.500 já para a rotatória, só para o meu Thiago Afatão. Confirme o transponder acionado. Ciente, reporta a rotatória, quando você avisar, chave Alfa Tango. Quinta ingressando agora, não, desconsidere. Pode prosseguir isso até a outra, chame a outra. Isso é minha torre 1895, bom voo. Autorizado Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, no exame. Júlia, ali mantém só o professor de colégio. Júlia, alinhar, livre de decolagem. Vento no 30 graus, 10 nós. No 5, solo 4-1, no direito no 219. Cidade 3, 2, 9, 6, 3. Gol no 806, Recife 125, 45, secundário 2085. No 5, boa tarde, Alfa, reporta Anto da Juliette. Boa tarde, Anto da Juliette. Controle Salvador, boa tarde, está batendo o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, com meu pé, sua amizade, com o Pedro Axé. Bom nome do Axé. Bota o Fora da Barra. Bota na Fora da Barra, Júlio.